Aguarde para a decolagem, Michael Melon. Pesa em intensidade 5. O senhor tá voando ou não? Pode uma aproximação, aguarde autorização para pouso. Código 2424 na posição normal. Gente, mas mantenha a posição em aguarde, porque ela pode querer se pousar direto no pátio ou na pista. Aí vamos aguardar, assim que a mesma pousar, a gente autoriza seu táxi para evitar algum tipo de transtorno, o funcionário do 733. Ao norte de Salvador, com o código acionado, como foi solicitado, pode boot 349 a 42.5 milhas, o modo Charlie informa 3.300 pés, câmbio. Um abraço. Pista para 500 pés, helicóptero Papa Romeo Hotel Juliette. Pouso não no zero, vento 130 graus com 9 nós, altímetro no zero no 4. Caso de falha de comunicações, a cruzar a 320, voadora e desce para 2 e 1 passo, 2 e 7 e 1. Positivo, seu TPS está normal, operando normalmente, não está? Afirmativo. Ok. Na posição de 11 horas, 10 milhas, tem um tráfego a 6.300, está vendo ali no TPS? Afirmativo, está no equipamento aqui. Muito bom, esse é o motivo pelo qual estou ali vetorando. Ok, obrigado. Eu não sei se confia destino pátio militar. Afirmativo. Estou tão fácil. 10 fácil, família. Hotel Juliette Serra, chame a torre. 11895, solicite instruções. É parte nacional. Senta para trás. Azul 271, esquerda, proa 200, na proa 200, descer para 2000, está limitado pelo localizador. Proa 200, à esquerda, limitado o localizador, na proa desce a 2000 pés. Alfa. Chame a 327, pronto. 337, como você falou? Alfa visual com a aeronave levando a vertical da RIMAR. Sim, que é a vista mesma. Está autorizado o táxi. Apenas atentando ela entrando, no, ingressando aí no pátio militar, o controle 736, chamando ao hotel. Tive autorização para o cruzamento do campo, o Michael Melon. Pro 200, eu estou apenas lhe informando que tão logo o senhor supera esse tráfego, eu vou lhe autorizar a duna. Ok, obrigado pela informação. Santa Eco, final do 1-7. Direto, livre pouso no 1-7, vento 1-3-0 graus com 9-9, altímetro 1-0 no 4. No ONU, voa sobre a água e descida para 2000, já superou o tráfego, pode voar duna, autorizado também a aproximação e alerta. 719, Proaduna, e na Proaduna, autoridade elétrica, 719. Positivo, reassumindo a navegação. Sente Romeo Alfa, fora do solo com proa da 1-7. Sente Romeo Alfa, segue na sinal da 1-7, aguarde autorização para o cruzamento. Positivo. Sente Apeus de Serra da presente, segue para 1-7 com base pela direita, aguarde autorização para girar base. Tem um tráfego no sentido oposto, vai cruzar sobre a 1-7, sentido do litoral sul. Vai com o meu alfa negativo, condições de cruzar sobre a 1-7? Sim. Condições de cruzar sobre a 1-7? Positivo. Gente. Quanto deve estar autorizado o cruzamento mantendo a gente da 1-7 com o meu alfa? Positivo. Obrigado. Este é a linha de eco, destino parte 5. Destinamento 327, decolador 47, controle 120, decimal 8, bom voo. 320, 6327, controle. Linha de eco, frequência livre estacionada, pelo solo foi aos 47. Bom, solicito que por fim tem condição de... O ingresso na pista principal após autorizado, após parte de autorizado. Gente, meu Deus, aí aguarde, tem aeronave pra decolar agora da 1-0. Aguarde. 7 anos, meia dúzia de vidas para a Duna, com a ELS autorizada, aguardando a transferência de comunicações. Na sua escuta, 7 anos. E outro helicóptero à sua direita. Olimpo 08 pista, sem restrições para 2.000 pés, autorizado em ILS. Presente, pro Editapã, Michael Melon, aguarde transferência para o controle. Olimpo 08 pista, sem restrições para 2.000 pés, está autorizado em ILS, ajuste na 015. Para 2.000 pés, sem restrições para o ILS, na 015, o Olimpo 08. Positivo da outra proa, está autorizado. 208, né? Oi, boa tarde, boa noite, né? Boa noite, meu controle, meu cordial, contato radar estabelecido, após 2.000, voejamos e suba sem restrições. 2.000, voejamos sem restrições, 3709, confirmando o painel 180 nível. Confio o tático. Sobrevoo na ilha de Taparica. Autorizado, via Golf 677, decolada a pista 17, primeira curva à direita, saída coral. 1208 controle, acione 0271 no transponder. 180. Acione 327, submantenha nível 80. Fabião 180, né? 327, milagre. Controle, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu. Boa tarde. pra Confins, copia? Puta, 1-8. Aqui quadril 1-8, Salvador Confins, 360 nível autorizado, via Cusco 2-1, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída Arbó, é nessa. 1-2-0-8, controle, 5-0-6-3 no transporte. Está autorizado com 15 nível 360, defesa do 2-1, decola da 1-0, curva pela direita, saída Arbó, transição elétrica, como controle Salvador, 1-2-0-8, vai final 5-0-6-3, o 4-1-8. Correndo, chame para pushback acionamento. Telema 355, copia Guarulhos? Copia 6355. Salvador Guarulhos, 360 autorizado, via peso 1-0, eu passei conforme a rota do plano. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Motiva. 1-2-0-8, controle, 5-0-6-5, transponder. A senhora poderia confirmar só a buffer do 1-0, seria ser Taubaté? Aqui consta Papa Alfa Índia, após DCT 1-BAD, eu peso do 4-4, Pagog. Então, gente, autorizando Guarulhos, 360, Ampazul 1-0, Papa Alfa Índia, 1-BAD, Ampazul 4-4, Pagog. Recola com curva direita, da Eule da Motiva, 5065 transponde e 1208 ao controle, deixa na minha 355. Na minha 355, procedimento correto, chame para pushback acionamento, portão 3. Maré. O 6327, Rui e o NEP. E o NEP? Controle é o Mike Rugal. Consiga. Estou vindo a permanecer aqui na vertical do Boca do Rio por 2 minutos. Aqui antes, 3. Positivo. Motor está ciente. Obrigado. Gol 1966, chame Recife 1285. 6685, gol 9, né? Seis sete nono na sala 55, livre à direita, chame sala 1-2-1 decimal 1. 2-1 decimal 1, na 2-7-9. Ativou o Mário para a chegada Mário, pista 10, ajuste 1014. Ajuste 1014. Eu autorizei Mário. Controle, o Olímpio 08 está estabilizando o localizador. Olímpio 08, reduz a chega trem, chave torre. 11895, Olímpio. Torre 295, grave. Salvador, 6327, de alta descida. Desça para o nível 100. Segue via Alfa Kilo para o Pátio 3, atente ao sinalizador. Alfa Kilo, Pátio 3, atente ao sinalizador, 2279. Direto Paripe, ajuste 104. Torre, o Limpo 08, tá full ILS em baixar o trabalho. Limpo 08, livre pouso na 1-0, vento no 40 graus, como 09, altímetro 1-0 no 4. Livre pouso, Limpo 08. O Olimpo 08, solicitação do controle, verifique se receberá o marcador médio. Afirmativo, vai ficar atento e informa. Sente 1-0 a bordo, altímetro 1-0 no 4, livre taxa para o ingresso na 1-7. Instruções para 2.000 pés, está autorizado em ILS. Para 2.000 pés. Autoridade LS De todos os sócios para conseguir para ele Taparica. Frequência livre. Oceano 6327-14. Agora 13 milhas para livrar a área de responsabilidade desse controle com instrução de descida para o nível 00 e voando em NEP. Você vai chamar agora Ilhéus 120 desse Paulo, que muito provavelmente ele vai modificar essa instrução. Até a próxima. Serviço rodado terminado, Oceano 6327. No solo 59, recebeu o marcador médio? Muito grato, autorizado o backtrack caso necessário, após táxi na frequência via hotel para o pátio militar, frequência livre estacionar. Vai manter a chegada e descida para 8.000 pés. Não entendi? Ah, o senhor pode descer em condições visuais para Paripe, o Golf Michael. Oscar, desça para 5.000 com 1.014. Deixa eu achar, identifique. Oscar Paulo, contato radar e multi 240, 56 milhas também. Autorizado decolar pista no 7, vento no 50 graus, 1-0 nós. Vitor, decolar 202, chame controle, Salvador, na frequência 120, décima 8, 0, bom voo. Controle Salvador de Papa Romeu, Serra da Bebelita. Um 3155, táxi autorizado, via Índia e Alfa, da ponto espera, no ponto espera. Chame torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 10, 14. De Alfa, ponto espera, 295, com 10, 4, 3, 195, 1. Solo, CNF, 35, bote 13, caminhando com 40, 35, 10, 40. Chame 6355, aguarde para pushback acionamento. Salvador, ao azul 418, para push acionamento, posição 1. É o número 2 no setor, aguarde para pushback acionamento. O azul 418. 10, né? Desculpa, né? Avisou com a pista, o azul 6918. Azul 6918, completa sinal do ILS, chama a torre Salvador, 118, décima 95. 1895, boa. Boa. 918, boa. Azul 6918, autorizado pouso pista 10, vento 140 graus, 08 nós. ILS, autorizado pouso, 6918. 06 a bordo, 5 horas e 35, autonomia Alterna Velhão. 6355, táxi autorizado, Índia e Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera, chame todos em frequência 1118.95, o ajuste de altímetro 1014. Autorizado, táxi 1014, Índia e Alfa, ponto de espera 22.91, boa chance, 2789, desce e mantenha nível de voo 080. Certo, está autorizado, Chantan. Certo, 6918, no solo 08, chame o solo Salvador na frequência 121.1. 2191. Copa November, vai manter 6300 pés? Se o segredo for mais que a linha para a Celtic faz todas as linhas curvas? Não, negativo, pode manter o seu voo aqui para a Copa Novada. Vou chamar a galera para o Rosa Lácio Salvador. Salvador, Salvador. Focado Pastor 1-6, chame a identificação, está autorizada a chegada a mão, chame no ponto de descida ou ajuste no 015. Desce até o nível de voo 080, da presente voo em posição Aman para realizar a chegada Aman. Oceana 6355, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. De milhas, Omo Oeste, mantendo 6.400 pés na patota 34. Teste do tráfego 2789. É Copa Novembro, como tráfego 3 horas, Omo abaixado 14 milhas, Omo Sudoeste, mantendo, cruzando o nível 120, ele se prepara o nível 080, ao passando 7210. Controle Salvador na frequência no 20.80, bom voo. 20.80, grande senhorita, uma boa tarde. Aguarde a cópia, o ajuste de altímetro 1014. É, isso aí é 6315. 3155. 3155, boa tarde, contato do radar, suba para nível 320, está autorizado o direto LEDA. 320, LEDA. Salva Ladeira, Azul 4118, para o SAC, tem a bordo 121, Alfredo Galeão, autonomia de 2,55. Fica proa 240, seu limite é o localizador. Ajuste ótimo, não dá, não dá. Estrelado via Índia e Alfa, até a ponte para dar 1-0, lá, 5-18-9-5, com 1-0, não faz agora, o 4-1-9. 7-8-9. Azul 6-9-1-8, ingresso aqui, seu Juliette, portão 1. O Salvador, Gono 097, deck acionamento, posição 9. Posição 9 autorizado, chama o táxi. Autorizado, vai chamar táxi, Gono 097. O Romeu, Whisky, Oscar Frango, está autorizado ao final do ILS, desça para 2.000 pés, o ajuste 9.095, informe estabilizado. 2.000 pés, camarada estabilizado, pode voar 1, Whisky, Oscar Frango. km, apresente o presente, direita Duna e mantenha a sua indicada. Direita Duna, mantendo indicada, o índice está passando o DF para 2.7. .789, está reautorizado, descida para 4.000 pés, o ajuste no 095. 4.000, comine 15, mantém a prova, 2.789. Oi, está autorizado alinhar e manter, pista 1.90. Alinhe e mantém a 1.0, 4.9. Decola 213, chame controle Salvador na frequência 120.80, bom voo. 1208, boa, chame 6355. Estado posição 4, informação, boa tarde, aguarde a cópia número 2. Aguarde. Estado no 0, da Helder da Morte, para cruza 1400 metros. Ataque no 6355, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, autorizado o Leda da presente. Leda 360, Xanel 6355. Controle Salvador, frequência 120.8, transponder 5074. Aguarde para pushback acionamento. Voo 1620, copia. Copia, 1620. Autorizado Salvador Recife 370, veio para o 197. Decola pista 190, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 120.8, transponder 5103. Nono 8, decola 215, chame controle Salvador na frequência 120.80, bom voo. 120.80, boa tarde. Papai Romeu, Serra 98, controle. Agora 5 minutos para a posição coral, serviço ordem encerrado, mantém o nível de voo 180 e chame o IR na frequência 1201. Boa tarde, curvando à direita, saída Arbor Elefa. Atalho azul 4118, contato radar, autorizado direto Elefa, suba para nível 360. Direto Elefa, direto... Nível 360, 4-1-1-8. Azul 2789, para o localizador, curva esquerda para o 160, está autorizado ao final do ILS, desça para 2.000 pés. 160, desce para 2.000 pés e está estabilizado, 2789. Pulse Mike Alpha, chama agora a Torre Salvador, frequência 1-1-8-95. Agora 1097, 7, táxi autorizado, India Alpha, até ponto de espera, no ponto de espera, Xang Sub, frequência 118.95, ajuste de altímetro 190, 19. Comando no 0 no 4, ajuste? Sim. 0 no 4, sempre autorizado, táxi, páxi, ponto de espera, no 18, 0 no 7, ataque. Plano 55, chame agora Recife, frequência 1251 e alterna 1.33.25. 351-3325, boa tarde. 12789, MC redução para aproximação, vai seguir tráfego à sua frente 8 milhas a um cara, Charlie 208. Sente, qual é a posição tráfego? À sua frente 8 milhas. Ciente, o 2789, não tem visual. Que Oscar Tango está estabilizado? Estabilizado no Oscar aí da ONU Zero. Está agora uma milha para o externo, completa final e chama a Torre Salvador 118.95. 118.95, obrigado. Estrada Templo. Golf Mike Alpha, inicie 360, com curva pela esquerda. Reporte reintercepção no final 17. Pronto para decolar, avião decolar. Bono 097, mantenha o ponto de espera. Oi, Salvador, muito boa tarde. Eu vou para Romeu Whisky Oscar Tango, estabilizado aqui foi 10. Whisky Oscar Tango, autorizado pouso pista 10, vento 130 graus 09 nós. Informa o tráfego Charlie 310, 360 setor norte. Gente, não visual, Whisky Oscar Tango, prosseguir. Complete a aproximação, chama a Torre Salvador 118.95. Torre Salvador 1995, 2789. 118.95. 118.95. É 6355, chame Recife agora, frequência 125.1, alterna 133.25. Semana Recife, boa, chame 6355. Poderia checar, por gentileza, uma informação solicitada pela técnica que se o senhor, ao passar o marcador externo, recebe o cone de... Quais são? O médio. O senhor recebe o cone de silêncio do NDB. Veja se erra, vou verificar. Ok, obrigado. Tá, a rede é na final da 17. O Golf Mike Alpha deve usar o aeronave. Golf Mike Alpha, mantenha 360 no setor, temos mais um trapo para pouso no zero. Após o mesmo, o senhor será autorizado. Mantenha 360 no setor. Aeronave está em torno ainda, senhora, não é isso? Golf Mike Alpha, mantenha 360 no setor. Ok, só que é 3 milhas da cabeceira. Obrigado. Informação de travo Charlie 310, fazendo 360, setor norte do aeródromo. Ciente, azul 2789. Apenas confirma, a senhora que é a informação do marcador ou do NDB? Alterna 1.26.0. Copiado, 288-260, boa tarde. Quadrono, 18. Boa tarde. Boa tarde, Juliette. Catango no solo 22, livre a próxima à direita e chame o solo em 121, décima 1. Direita 21, obrigado. Tudo que eu tenho do senhor é Salvador, Grupo Zulu. O senhor poderia confirmar? Pistão no 0, vento no 20 graus, 10 nós. Ciente, autorizado o pouso, a intensidade do vento no 0 nós. Vento no 20 graus, 10 nós. Ciente, autorizado o pouso, 278 nós. Na 1 no 7. Alfa. Está no 7, coordenação com proa norte, com a torre 1895, controlando da 01. Funciona 0121, o braço é a terra. 1097 ali, mantém após o ATR na final. Funciona ali, mantém após o ATR na final. Chame a torre 1895, ajuste de altímetro 10, tá? Tarde, Papa Romeu, estou para o terminal de cargas. Catango, boa tarde, o senhor vai prosseguir para que parte? Para o carregamento do teste, senhor. Ok, pátio 3, então, em frente, alfa quilo, pátio 3. Alfa quilo, pátio 3, isso. O 2789 fala que tá, os NDBs são normais, os marcadores também. Apenas a código Morse do NDB de Ipitanga tá muito baixo, não. Ok, obrigado pela informação. No alto, o ajuste 1095, mantenha-se em constante visual. Alfa 0 graus, 1009. Alfa. Por isso que a Catango poderia confirmar a operação X-Ray? Senhor, é transporte. Caso não foi experiência X-Ray, foi X-Ray valor negativo. 789 no solo 25, livre à direita, chama o solo 121 no décima 1. 121 no 2789, boa. Parqueando 4-4, ok? Então, o senhor taxi em frente, chame na saída do pátio 3. Mas o carregamento vai ser feito lá, que vamos usar a empilhadeira. De acordo com a infraero, vai ser lá, no pátio 4. Ok, infraero, aqui outro dia eles mandaram fazer isso, tem que retornar a aeronave aqui e dar uma partida aqui. Ok, o isso vai ficar. Salve, Salvador, 2789, azul livrou. Azul 2789, taxi alfa quilo para o pátio 3, observe o caravan na sua frente. Visual com o tráfego, alfa, quilo, a posição no pátio 3. November of Whiskey, poderia confirmar novamente o setor de sobrevoo? 26 Backtrack, confirme o estacionamento. Salvador, 1010, decola pista no 7, curva à esquerda, ingresso corrido forte, 1010, controle 1208. O transponder 0122, o Papa Romeo, November of Whiskey. Decolados 26, chame controle Salvador na frequência no 20, décima 80, bom voo. 2080, mano, 097. tarde, decolando, saída Arbor. Taxi autorizado via Índia e Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera chame torre 1895, o ajuste de altímetro no azar 14. Alfa, aguarde para pushback acionamento, bom número 2. Bom, isso que eu estou vendo aqui a minha carta de aeródromo. O 44 é ali em frente ao Abaité ou é o outro passo? É o outro, é o próximo cabeceira 17. O senhor mantém a posição na saída do Pat 3. Aguarde para prosseguir para o Taxi, ok? Toda pessoa vai dar isso que eu estou vendo. Solo, TAN 3145, autorização, vai dar 360 para a TV. 3145, aguarde a cópia, ajuste de altímetro 1094. Escuta, vai lá. Possui a Mike Romeo Alfa. Barbuda não, fala da barra, agora prosseguir com prova de. Pode cruzar a Bahia de Coisa, mais de Deus, geralmente regressa. Aqui Mike Romeo Alfa, mantenha condições visuais, ajuste 1095, troca frequência para a coordenação, chame para regresso. Puxa. Doutor, autorizaria para o Edmótimo, o gol no 097? Aguarde gol no 097. Ah, levando 097. Provavelmente deve estar no traveio do portão 10, traveio do portão 9, mas já... aguarde a mesma para prosseguir o táxi até a Lima. Presente? Não. Pode prosseguir em frente no traveio do 08, o senhor aguarda e... segue o follow, meu tá com o seu Lima. 620, autorizado para o pushback acionamento, chame táxi. Autorizado, 3145, ponto para cópia. Autorizado, Salvador Galeão, 360, viu para 9857. Decola pista 90, curva direita da Eoleda Irumi. Controle 120, décimo 8, transponda 5125. Salvador, esse é o Papa Romeu Bravo Serra Serra, decolou da 17 para o Nordeste, na sua escuta. Atalho Papa Romeu Bravo Serra Serra, 500 pés no litoral norte, o ajuste no 095, mantenha 5 com a sua visão, na escuta do contrato. 1015, na sua escuta permanente, o Bravo Serra Serra. Seu Juliette Serra, Copa. Salvador Manati, meu pés, 17, direita, corredor axé, 1208, partiu 10125, até o Juliette Serra. Alô, Salvador, boa tarde, atual, quem é que mais? No transponda, corredor axé, mil pés, pátio 4, quanto a bordo. Chame a torre, 1895, ajuste ótimo, de ozão, mantendo posição rumo oeste, mantendo nível 060, é um papel 34. Do 9 no pátio principal. Chame na saída do pátio 3. Ok, chamarei na saída do pátio 3, obrigado. Tem uma viatura fez o fórum da sua aeronave, até a Taxi Lima? Gente, chame a torre 1895 para conseguir táxi até o pátio 4. Caiu 5 milhas, tá visual com o campo, tem baixado travado. Passando no meio, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 099. Autorizado pouso, passou no meio. Torre, eu vou falar o meu esporte pra mim. Então 3235, da colada 31, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80, bom pouso. 208, boa tarde, tá. Torre, o esporte pra mim. Zero para o táxi com 181 a bordo, 3 horas e 9, alternando o Fortaleza. Quanto a bordo? 181. Charlie foi autorizado, Índia e Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera chame torre 1895, ajuste ótimo de 1-0, não faça. Índia Alfa, ponto de espera 1895, voo 9080. É 3835, decolado, não se escuta lá. É 3835, boa tarde, está em contato radar, suba para nível 360, autorizado direto Leda. Beleza, presente, 3835, obrigado. Salvador Guarulhos, nível 360, via para o 10 Salvaté, decola pista 90, curva direita da Euleda Motiva. Controle 120 decimal 8, transponda 5122. 360, obrigado para Guarulhos, via para o 10, Salvaté, separado da 10, curva direita, curva da Euleda Motiva. Controle 1208, reacionando o código 122. 5122, porção 2, chame pronto para pushback acionamento. Chama ela, senhor. 3190, voo 9080. Boa tarde, ataque da 01 Alpha, Skolka Jet, clear the Alpha, last down to 4000 feet, connect 1015. Alpha, Alpha, 1869, está autorizado o sinal do ILS, desça para 2006, sem restrições de altitude, informe no localizador Oasis, sinal 095. Desce a 2015, sem restrições, autorizado ILS, sinal 0869. No meio 620, autorizado decolar, pista no zero, vento no 30 graus, ano 09. Decolagem autorizada, dá uma zero, vou no meio 620. Alfa 90, eu vou ir para a derrotatória, ideal é 1.95 da presente. Zero, decolado 36, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 8, 0, bom voo. 3080, obrigado, boa noite, 20. Salvador, uma boa tarde, boa noite, 20, decolou pro Caracaju. Boa tarde, gol 1620, está em contato radar, subiu para nível 370 na saída Puca. Saída Puca, 370, gol 1620. É para o meu bravo, você acerra o controle? É 3835, suba restrito para o nível 340 e da presente voe para o BAB. O BAB 340 restrito, então 3835. Autorizado até o portão 9. Ok, autorizado até a pausa, obrigado. Você recerra o controle? Traz a porta na escuta. Refere o local de sobrevoo? Certo, está aqui, ó. Vai no portão de fora e continuar no corredor. Certo, para você recerra. V35 chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 133, decimal 25. 25, 1-3-3, Recife, Recife, boa tarde, então vou atender. Bom, eu vou passar a minha agenda, eu chama agora 2, Salvador, frequência 118, decimal 95. Copia Eco Papa November. Papatango Eco Papa November, Torre de Salvador, prossiga. Antena Magnética 181, torcida do Setorno aqui, Herói, montado visual parado, cruzando 2 mil, tá? Ainda não tá passando a portão rotatória, mas tá quase na proa. Eco Papa November, reporte na vertical da rotatória CEAS, ok? Reporte na vertical da rotatória, tá visual já parado. Estabilizado no IGS com capa V. 1-8-6-9, completa final, chama a Salvador 118-95, e tomou pouso. 18-95, muito obrigado, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, voo 1-8-6-9. Voo 1-8-6-9, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Continua a aproximação, nosso escudo 1-8-6-9. Vai pela esquerda, na vertical da rotatória CEASA. Reporte reintercepção no final no 7. Eu sou Ryan, left reserve by 1-2, I'll call you on the localizer call. Porém, inicie da presente 360 com curva pela esquerda, visual. Afirmativo, agora entendido. 360 pela esquerda, reportando interceptando a final da 1-7. Céu Juliette Serra, mantenha ponto de espera.